liberdade pros irmãos. Pula, sai do chão, liberdade pros irmãos. Pula, sai do chão, liberdade pros irmãos. Pula, sai do chão, liberdade pros irmãos. Pula, sai do chão, liberdade pros irmãos. Resistência, liberdade pros irmãos. Pula, sai do chão, liberdade pros irmãos. A luta continua, a luta continua, a luta continua, a luta continua, a luta continua. Que país é esse? É a porra do Brasil. Que país é esse? É a porra do Brasil. Que país é esse? É a porra do Brasil. Vai pro Sa Globo. A Globo tá aí, cadê a Globo? Cadê a Globo? Cadê o Globo? Ele tá com a combinação normal de Globo. Cadê? E as outras com a camisa azul? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê?